André Cedês. E no carro, o você bota a mão, e vai logo ficando de quatro. Bota a mão no carro. E ficar de quatro. Bota a mão no carro. E ficar de quatro. Bota a mão no carro. E ficar de quatro. Bota a mão no carro. E ficar de quatro. Bota a mão. Bota a mão no carro. Bota a mão. Ficam de quatro, faz o sinal no volante. As meninas ficam de quatro, no passeio, no passeio, no passeio do carro. No passeio, no passeio, no passeio do carro. Tempero de gol, então solta o molho. No passeio, no passeio, no passeio do carro. Oi! No passeio, no passeio, no passeio do carro. É o menino de Léo Açú. No passeio, no passeio, no passeio do carro. No passeio, no passeio, no passeio do carro. Faz o passeio do volante. As meninas ficam de quatro. No passeio, no passeio, no passeio do carro. No passeio, abaixa o volume. Faz o sinal. As meninas ficam de quatro. E RG, paredão, soneca, paredão. A equipe Cajazão. Carreta, Denis, sua guia, ela vai, nossa. E Colina Azul. Ela vai. E no carro você bota a mão. E vai logo ficando de quatro. E no carro você bota a mão. E vai logo ficando. Bota a mão no carro. E ficar de quatro. Bota a mão no carro. E ficar de quatro. Bota a mão no carro. E ficar de quatro. Bota a mão no carro. E ficar de quatro. Bota a mão. Bota a mão no carro. Bota a mão. Fica de quatro. Bota a mão. Bota a mão no carro. Bota a mão. Vai, vai, vai, vai, vai. Bota a mão no carro. Fica de quatro. Bota a mão no carro. Fica de quatro. Fica de quatro. Bota a mão no carro. Que tu gosta, puta. Representa aí, caralho. Fica de quatro, fica de quatro. Fica de quatro com a mão no carro. Fica de quatro, fica de quatro. Fica de quatro com a mão no carro. Fica de quatro, fica. Abaixa o balão. Vou ensinar mais uma vez. Viagem na história do maestro. E pro som balde. Faz o sinal do volante. As meninas ficam de quatro. No passeio, no passeio, no passeio do carro. Faz o sinal do volante. Isso, baby, volta a mão no carro. Isso. Obedece o maestro. E no carro você bota a mão. E vai logo ficando de quatro.